Divina Shakti, Espírito Santíssimo, eu me entrego a ti. Minhas saudações a ti, que fazes girar a roda da eternidade. Nós te adoramos, tu és a moradora interna nos corações, palpitando em divino êxtase de grande esplendor, ó Supremo. Deusa, com o coração ardente, mediante a iniciação, eu me rendo a ti. Divina Shakti, Espírito Santíssimo, eu me entrego a ti. Minhas saudações a ti, que fazes girar a roda da eternidade. Nós te adoramos, tu és a moradora interna nos corações, palpitando em divino êxtase de grande esplendor, ó Supremo. Deusa, com o coração ardente, mediante a iniciação, eu